desrespeita, mãe. Problema não é sendo um fininho, é desrespeita, mãe. Trabalha duro, gasta tudo com quente. Ruim não é a quente, é o que cê faz com ela na mente. Pobres que acenderam serão classe média. A Marilena odeia classe média, mas não é pela classe. O burguês Cazuza diz que a burguesia fede. A burguesia fede, a burguesia. Queremos dignar a vida na periferia. Me põe lá, te boto aqui, que cada um de nós faria. Vida louca, é a vida breve, é a vida ia. Toda a sabedoria que conclui, vida vazia. E a alegria como a vingança do pobre serve na mesa do rico. Um uísque 12 anos, num workaholic, um busão lotado, 90 manos. Atreva-se a dizer quem é o errado, seres humanos. Justifica, justifica, justo não fica. Crucifica, crucifica, um justo como nunca. Vida rica, eterna, pura, linda. Cada gota de esperança nos será bem-vinda. Vamos acabar com a Cracolândia, desarma a PM. Ponto final nessa maldade em liberdade semi. Perdão aos cegos como fez Mandela. Voltar da lua com a bandeira e as tia na favela. Levar a copa pro Haiti, a África na veia. Abrir as celas de toda a cadeia. As mesas cheias nos quilombos. E que pretos não precisem mais fugir. Um bom pagode que ninguém é de ferro. E um açaí e equilíbrio pra todo salário. Férias de 30 anos para revolucionários. Ó, oh, que da hora, o Itaú sem senha. Vitão sem crise, anarquia da expertise. Mulheres sempre presidentas, mas nada embutido. Uma bandeira só no mundo, foda-se o partido. A Cachemira independente, o rap independente. Independente, nossos vícios não mais dependentes. Escolas grátis de amor na Augusta. Todos pelados sem vergonha, pois sonhar não custa. A vida justa, a ficha caindo, lindo. O sol se pondo e o morrão sorrindo. Pena da morte, cena com sorte. 11 Pelés, torcer pra cada time um dia. Ria do revés, madrugadas frias. Com o seu amor, vinho sabores em fatias entre o cobertor. Homens de rua só por opção, que cuidem dela com o carinho de um bom cidadão. Não tem patrão, isso é o melhor, então pus no repeat. Não tem patrão, não tem patrão, não tem patrão, tem patrão. Amor em loop dentro do padrão, roubando beijos de cada ladrão. Faz jus à regra, anos de perdão. Luz que se entrega a cada malandrão. E assim quem sabe a paz entre esses MCs. Cesta de frutos diferentes da mesma raiz. Diz pra alimentar a alma de mais um moleque. Como tentei a minha própria ao escrever esse rap. Diz pra alimentar a alma de mais um moleque. Como tentei a minha própria ao escrever esse rap. Foi uma brisa leve, foi uma brisa leve. Essa brisa leve, foi uma brisa leve. Leve essa brisa, leve essa brisa, leve essa brisa leve. Leve essa brisa leve.